Alô, por favor, novamente. Se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, boa noite, sejam bem-vindos. Inúmeras vezes aqui nas aulas eu expliquei que não existe ciência da realidade concreta, ciência do fato concreto, porque o fato concreto é o fato tal como está definido na sua essência, no seu nome, mas acompanhado de todas as propriedades e acidentes sem os quais ele não poderia acontecer. E evidentemente os acidentes às vezes não tem absolutamente nada a ver com a essência do fenômeno descrito. Eu costumo dar um exemplo seguinte: acontece um homicídio na esquina, um sujeito mata o outro. Então, evidentemente, existem várias propriedades que estão ali ligadas essencialmente a ele. Por exemplo, existe um motivo, uma ocasião, uma arma, um instrumento, etc, etc, etc. Porém, o fato é o seguinte: tanto o assassino quanto a vítima estão vestidas com roupas de alguma cor. Né? Roupa incolor não existe. Então, isto é um acidente. Seria possível que eles estivessem vestidos com roupa incolor ou sem roupa nenhuma? Não, isso não dá. E assim por diante. São acidentes que não têm nada a ver com a história, mas sem os quais o acontecimento não poderia suceder. Esses acidentes podem ser em número ilimitado, tá certo? Mas todos eles são necessários. Você pode suprimi-los da compreensão que você tem do fato, mas você não pode suprimi-los do próprio fato. Então, isso é o que eu chamo do acidente metafisicamente necessário. Né? E o que define o fato concreto é justamente a presença de um número ilimitado de acidentes metafisicamente necessários, que distingue o que é a merecência de um fenômeno do próprio fenômeno enquanto realidade acontecida. Não é isso? Então, por exemplo, da definição de homicídio, não consta, né, a roupa que os caras usaram, não consta o fato de se eles tomaram banho naquele dia ou não, não consta o número de sapato que os caras usam, mas, bom, algum número de sapato eles usam, ou eles tomaram banho ou não tomaram, e assim por diante. Né? Então, todo acontecimento que chega ao nosso conhecimento, ele vem como fato concreto. E por isso mesmo ele é sempre um fato em aberto, um fato que nós sabemos que não podemos circunscrevê-lo totalmente na compreensão que temos dele. A nossa compreensão tem que estar em aberto, porque se não estivesse aberto não seria um fato concreto, seria apenas uma definição de fato, ou um fato ajustado a um modelo, né, apropriado para uma determinada ciência poder descrevê-lo. Então, por exemplo, você pode escrever um fato pelo lado biológico, tá certo? E esse fato biológico não vai ter nada a ver com os aspectos geológicos, mas algum aspecto geológico tem que estar presente ali, porque se aconteceu um fato biológico, aconteceu na Terra. Né? E assim por diante. Isto quer dizer que a realidade concreta não tem, não está subdividida de acordo com os nomes das ciências. Por assim dizer, o fato concreto é necessariamente multidisciplinar, mas multidisciplinar incluindo disciplinas que não existem ainda, que podem vir a existir e assim por diante. Então, por isto, não há ciência do fato concreto. Ciência só estuda modelos. Tá certo? E esses modelos têm que coincidir com a experiência sob certos aspectos. É sempre possível que para um dado fenômeno vários modelos diferentes coincidam com a verificação experimental. E daí não dá para você saber qual dos modelos é o mais verdadeiro. E até o conceito do mais verdadeiro vai para o brejo. Por exemplo, modelo geocêntrico e heliocêntrico. Tá certo? Os dois funcionam igualmente bem. Isso até para viagens interplanetárias os caras usam o modelo geocêntrico. Então isso quer dizer que, do ponto de vista desta ciência, né, astronomia, astrofísica, etc., etc., não dá para saber qual modelo é verdadeiro. E é claro que um dos dois é verdadeiro e o outro é falso. Eles não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Eles só podem ser verdadeiros ao mesmo tempo segundo, vamos dizer, a inversão de pontos de vista. Quer dizer, a ciência encara por um lado, então tal modelo parece verdadeiro. Encara do outro lado, o outro modelo parece verdadeiro. Isso significa que a realidade deste fato, deste fenômeno, está totalmente fora da capacidade de observação da ciência. E, aliás, qualquer fato real está fora da ciência. Isto é básico. Ciência não estuda fato real. Ciência só estuda modelo. Então, quer dizer, ela recorta um determinado fenômeno de acordo com os instrumentos de observação e medição que ela tem, e este fenômeno assim recortado, que não é real, evidentemente, que é apenas, vamos dizer, uma projeção das pretensões e modos de ação daquela ciência, e isso é que a ciência estuda. Nunca nenhum fato concreto foi estudado cientificamente, e, no entanto, nós sabemos que o fato concreto existe. Por quê? Porque nós, como seres humanos viventes, nós vivenciamos os fatos concretos e sabemos que eles estão em aberto. Ou seja, o que quer que aconteça, nós sabemos que ultrapassa infinitamente a nossa capacidade de aprisioná-lo num modelo. Isso todo mundo sabe, né? Por exemplo, você casa com a dona, você sabe tudo a respeito dela? Claro que não. Você sabe que nunca vai saber. E, no entanto, dentro deste horizonte ilimitado, você está de algum modo orientado. Algo você sabe ali, né? Sabe o suficiente para se orientar. Não é isso? Então, se a mulher não era aquilo que você esperava, como diz a igreja, o erro essencial de pessoa, tá certo? É porque algo que ela fez não combina com a expectativa que você tinha, mas essa expectativa não é nunca um modelo fechado. Se fosse um modelo fechado, ele poderia ser descrito cientificamente, e não pode. Então, o que o marido pensa da noiva com quem ele casou? Dá para você reduzir isso a uma descrição científica? Você sabe que não dá. Então, sempre tem um lado em aberto. E esse lado em aberto implica uma tensão. E essa tensão é um modo de nós nos orientarmos na realidade concreta. Não é nunca um modelo científico. Nunca, nunca, nunca. É uma tensão na qual os modelos científicos pertinentes entram como um dos elementos. Mas existem inumeráveis outros que não pertencem ao mundo científico e dos quais você precisa igualmente. Assim, é quase um milagre que o ser humano consiga se orientar nesse mundo em aberto. Se você estudar os modos de percepção dos animais, você vê que, às vezes, eles percebem certas coisas melhor do que nós. Mas eles não têm essa visão de fato concreto. O mundo que os animais percebem é sempre muito mais fechado do que o nosso, muito mais limitado. Ou seja, para nós sempre existem mais coisas do que existem para ele. Por exemplo, quantos camelos sabem da existência de ursos polares? Nenhum. Nunca ninguém levou um camelo para o Polo Norte, nem para o Alasca, para ver o urso. E assim por diante. Quantos ursos sabem da existência de micróbios que podem deixá-los doentes disso daquilo? Nenhum deles sabe coisa nenhuma. Então, ele pode ter, sob certos aspectos especializados da percepção sensível, ele pode ter melhor do que nós. Por exemplo, um urso sente a sua presença a 3 km de distância ou mais. Alguns até mais. Nós, a coisa está na esquina, você não sente o cheiro mais, né? Então, nesse aspecto, ele tem mais percepção do que nós. Porém, ele tem mais percepção especializada de aspectos recortados, não do conjunto. No conjunto, nós sempre temos imensamente mais. Por exemplo, você pega qualquer, né, enciclopédia de zoologia, você ali, só de percorrer aquilo, já conhece mais bicho do que qualquer bicho vai conhecer em mil vidas que ele viva. Não é isso? Existem bichos que não podem se conhecer um ao outro de maneira alguma, mesmo que você coloque um na frente do outro. Um não vai perceber o outro, porque não tem aquele aparato para perceber aquilo. Não é isso? Então, se você perguntar assim, quantos bichos conseguem elevar o seu olhar para o céu? Só o homem e o lobo, mais nenhum. Isso quer dizer o seguinte, que se vem uma águia pegar um lobo, o lobo olha e fala, estou ferrado, deixa eu me mandar. Mas se vem uma águia pegar um carneiro, o carneiro só fica sabendo disso na hora que a águia pegou. Eles estão presentes no mesmo lugar e um não pode ver o outro. A águia, claro, que pode ver o carneiro, e assim por diante. Né? Então, todo estudo que a ciência faz da realidade é recortado de acordo com um modelo, e esse modelo depende dos meios de observação, né, e meios de conhecimento que esteja à disposição daquela ciência em particular. Não é isso? Então, isso quer dizer que há fenômenos, que é uma imensidão de fenômenos que escapam à observação de uma ciência em particular. Não é isso? Então, por exemplo, se você pegar assim o fenômeno do matrimônio está ao alcance da ciência física? De jeito nenhum. Ela não pode saber o que é isso. Não há um conceito físico do matrimônio, né? Muito menos um instrumento fisicamente apropriado à observação do fenômeno do matrimônio. E assim por diante, né? Muito bem. Então, por eu ter dito isto, e dizer assim, só a minha conclusão é a seguinte, nenhuma ciência produz conhecimento efetivo. O que a ciência produz é um conhecimento potencial, que pode se transformar em conhecimento efetivo na medida em que ele for integrado com outros conhecimentos e relacionado, de algum modo, ao mundo do fato concreto. Isso quer dizer que a ciência só é ciência verdadeira quando é multidisciplinar. Se ela for isolada, ela é apenas um conhecimento possível. Por quê? Se nós não sabemos julgar a importância, o peso, o valor de um determinado conhecimento e o seu lugar no conjunto da constelação de conhecimentos, então isso não é propriamente um conhecimento. Isso é um conhecimento potencial, um conhecimento possível. Então, nesses dias andei explicando o conceito do Nicholas Rescher, que é o da harmonia cognitiva. Não é isso? Se não há harmonia cognitiva, não há propriamente conhecimento, há apenas dados para um conhecimento. E, de fato, tudo que qualquer ciência produz é isto. Porque ela jamais pode, vamos dizer, se abrir ao ponto de captar um fenômeno qualquer como fato concreto. Nenhuma ciência pode fazer isso. Então, felizmente, o ser humano nunca estuda uma ciência só. Isso é praticamente impossível. Isso quer dizer que todo cientista, de qualquer área que seja, ele está mais, pelo menos, um pouco aberto a outras áreas de conhecimento. E alguma ideia, quer dizer, do encaixe do conhecimento específico daquela ciência, no geral, ele tem. Ele pode chamar isso de filosofia da ciência, ou como queira, ou enciclopédia da ciência, como chamava o Bertrand Russell. De algum modo, ele vai ter que encaixar os seus conhecimentos científicos especializados dentro da harmonia geral da ciência. Porque se não há harmonia, existe apenas o caos. E você não vai dizer que dados soltos dentro do caos significam conhecimento. dados soltos dentro do caos significam problemas e não respostas. Né? Muito bem, então por causa disso eu fiquei muito contente de ler aqui no livro do Wolfgang Smith, Resposta a Stephen Hawking, né? Um ponto essencial. O Hawking fez muita coisa boa no passado, mas daí ele publicou um livro que diz, chama assim, Existe um Arquiteto do Universo. Quer dizer, o nome já é estranho, porque arquiteto do universo não é Deus. Arquiteto do universo é o criador do mundo na concepção maçônica. Não é na filosofia, não é na religião católica, não é no islã, não é no budismo, não é no judaísmo. Só na maçonaria existe este conceito do arquiteto do universo. Então, você pode-se compreender que a discussão levantada pelo Stephen Hawking é uma discussão maçônica, é um problema interno da maçonaria. O tal do arquiteto do universo existe ou não? Se o arquiteto do universo não existir, bom, o Deus cristão ainda pode continuar existindo, porque ele é outra coisa. Você, por exemplo, tem a ideia de que definir Deus como criador do universo, eu digo, oh, meu Deus do céu, isso é inteiramente absurdo, porque Deus existia antes, independentemente de ele ter criado o universo. E a própria doutrina católica diz, Deus criou o universo por amor a esses seres possíveis que ele ia criar. E só por isso ele não era obrigado a fazer isso, ele podia não ter criado o universo nenhum. Portanto, este elemento, vamos dizer, da arbitrariedade divina da criação não tem correspondência no conceito do supremo arquiteto do universo. Não é isso? Um arquiteto que não constrói nada não é nada. Não é isso? Então, seria o caso de estudar. O peso da concepção maçônica dentro da filosofia do Stephen Hawking, que é uma coisa que geralmente as pessoas não fazem. Eu sei que a maçonaria tem uma importância enorme na história cultural, científica, filosófica e religiosa do mundo moderno, mas uma importância essencial. Mas as pessoas não gostam de mexer nisso porque ou elas são maçônicas ou são antimaçônicas. Então isso significa que a maçonaria jamais é objeto de estudo científico. Não é isso? Eu já vi livros muito bons sobre maçonaria, escritos por adeptos e inimigos da maçonaria. Tem o maior escritor, historiador maçônico do momento, um membro da maçonaria, eu até tive uma troca de figurinha com ele, né, elogiando o livro dele por sua idoneidade, honestidade, etc. etc. E por não fugir de certos problemas. Né. Poderia fazer o mesmo com escritores antimaçônicos. A igreja produziu vários escritores antimaçônicos de primeiríssima ordem. Tá certo? Mas, de modo geral, eu digo, a maçonaria não é objeto de estudo científico. Né? Ela é objeto do pró e contra. Então, são os dois neurônios do brasileiro. O brasileiro tem dois neurônios, chamado pró e chamado contra. Ele tão logo ouviu falar de alguma coisa, ele já está pró ou contra imediatamente. Né? E tudo que ele fala é para defender aquele pró ou contra. Né? Eu não sou assim, e por eu não ser assim, muita gente no Brasil não entende o que eu estou fazendo. Porque eu falo de alguma coisa, já imagino que eu estou defendendo ou atacando. Falo, mas eu não estou ainda. Eu falo um negócio da Terra plana. Eu não sei coisa nenhuma sobre a Terra plana. Cheguei agora, comprei 3 livros sobre a Terra plana, não li nenhum ainda, meu Deus do céu. E vocês já querem que eu tenha uma posição formada? Isso vai demorar anos para eu ter uma posição formada. Por quê? Porque eu sou um estudioso sério, meu Deus do céu. Eu acredito na busca do conhecimento. E acredito na capacidade que o ser humano tem de conhecer a verdade. Mas não acredito que ele tenha a capacidade de conhecê-la facilmente. Eu acredito no que disse São Tomás de Aquino, na verdade é filho do tempo. Não é isso? Por exemplo, eu cheguei a certas conclusões, eu estudei o negócio de comunismo durante quase 40 anos, cheguei a algumas conclusões depois de 30 ou 40, e estou chegando ainda. Vou dar algumas daqui a pouco. Né? Agora, tem gente que ouviu falar, já tem a sua posição firmada. Bom, é um direito que você tem, você pode ser pró ou contra o que você queira, mas você tem que admitir que a sua opinião a respeito não vale nada ou não vale mais do que a do vizinho. No fundo, é por ter esta antevisão que as pessoas falam em tanto em respeitar a opinião alheia. Né? Eu não posso respeitar. Se eu tenho uma opinião verdadeira, eu não posso respeitar igualmente a opinião falsa. Eu tenho que rejeitar e desprezar e condenar a opinião falsa. Agora, se eu estou em dúvida, então a minha opinião vale tanto quanto a sua e eu não tenho o direito de desrespeitar a sua só por não ser minha. Está entendendo? Mas no Brasil essa noção não existe. Não existe a noção da verdade no Brasil. toda a cultura brasileira só tem a noção do pró e contra, do amigo e inimigo. O que significa que toda a atividade mental brasileira, toda ela, é política no sentido do Carl Schmitt. Política, segundo Carl Schmitt, é aquele ramo da atividade humana, cognitiva humana, onde, não havendo possibilidade de uma arbitragem racional, só resta juntar os amigos contra os inimigos, contar as cabeças e ver quem ganha. É isso. Toda discussão no Brasil é política, porque eles não acreditam em verdade objetiva. Então, racionalmente, todas as discussões são inconclusivas. Não é isso? Mas você pode tomar partido de um e ser contra outro. E daí você vai dizer que você respeita do outro justamente porque você não a respeita de maneira alguma. Então, quer dizer, em geral, a discussão brasileira é coisa de louco. E quando aparece um louco dizendo que está todo mundo louco, como apareceu agora o general Santos Cruz, ou apareceu, sei lá, os caras que dizem que está tudo louco no Brasil. Bom, um louco pode dizer que o restante do hospício está louco e ele não está errado. De fato, está todo mundo louco, ele só está esquecendo de incluir ele mesmo. Não é isso? Então, existe uma possibilidade de você sair dessa loucura? Claro que há, mas não em tudo, né? Apenas em determinados pontos aos quais você, com toda a seriedade e honestidade, devotou a sua atenção, acreditando na possibilidade do conhecimento real, verdadeiro, objetivo. Só que isso leva tempo, sempre leva tempo, né? Então, por exemplo, quando eu me afastei do pessoal da esquerda, eu não fiquei contra eles imediatamente, eu simplesmente parei de colaborar. Porque se você está ali no meio, vive te pedindo coisa, pede dinheiro, pede favor, pede isso, mais aquilo, né? Eu, para ajudar esse pessoal, escondi, foragido em casa, escondi arma, né? Corri risco, botei minha família em risco, fiz tudo isso para os caras. Chegou um dia e falei, acabou a brincadeira, né? E que não quer dizer que eu vou combater vocês, porque nem sei o que eu tenho contra vocês. Mas fui chegar às primeiras conclusões, passaram-se 20 anos. Você pode ver, quando que eu escrevi alguma coisa a respeito desse negócio de comunismo? Foi em 1993, quando eu publiquei A Nova Era da Revolução Cultural. Mas eu tinha... Ali eu já era... Já, não estava velho, mas já estava maduro, né? Então, em geral, as pessoas no Brasil não têm essa noção da dificuldade de conhecer a verdade. Porque, enfim, ninguém tem nenhum interesse pela verdade. Tem interesse em defender aquilo que parece ser o grupo dos seus amigos. E é tudo assim no Brasil. Tudo. Se você pegar debate político é assim, debate de terra plana é assim, debate de física é assim, debate de homeopatia é assim, e debate de astrologia é assim. É tudo assim. Eu vejo para o negócio da astrologia, eu fiquei anos em dúvida com aquele negócio. Anos. E, no fim, algumas conclusõezinhas eu consegui esboçar. Né? As pessoas não entendem que eu fiz essas achas, que eu sou um adepto da astrologia. Eu falei, até hoje eu não sei se eu sou adepto ou inimigo, realmente não sei. Mas eles acham que sabem. Né? Então, isso significa que toda discussão no Brasil é ridícula, é grotesca, é coisa de macaco. Né? Um grupo de macaco batendo no outro macaco. Toda discussão. Né? E eu achava que precisava criar um grupo crescente de pessoas que não fossem assim, que fossem capazes de discutir as coisas seriamente, que daí isto criaria, vamos dizer, a base objetiva sobre a qual pudesse se perfilar, então, as várias correntes. Eu tomo partido disso, eu tomo partido daquilo, mas sabendo o que se trata, sabendo o que está em jogo, não é isso? E tendo meios de argumentar seriamente, e não apenas formar a palavra. No Brasil, argumentar seriamente, o pessoal pensa que é falar bonito, né? Ter argumentos que assustem, tudo isso é besteira, evidentemente. Né? Ora, acontece que, no meio desse meu projeto, né, eu pensava assim, para consertar a alta cultura brasileira, precisa no mínimo 30 anos, para você formar uma geração que começa, digamos, aos 20 anos, porque eu não sou professor de criança, eu só sei ensinar adulto, né? Jovens adultos, né? E quando eles chegarem aos 50, eles vão começar a produzir, ensinar, etc, etc, e vão criar um muro de livros que deve ser que impede a entrada da imbecilidade na discussão pública. Passados apenas 10 anos, 10 ou 15 anos do meu projeto, bom, eu me tornei um autor de enorme prestígio, todo mundo ou leu um livro meu, ou assistiu algum vídeo, etc. Duas ou três coisinhas a meu respeito, você sabe. Então não custa nada ele chegar no lugar dizendo: eu sou aluno do Olavo, sou discípulo do Olavo, sou admirador do Olavo, e arrumar um lugar no partido político e conseguir uma candidatura para ser vereador, deputado, qualquer porcaria. Então isto é um bando de picaretas, né? Agora, observando os picaretas, você tem, né, os analistas políticos. Eles veem tudo isso e dizem: esse é o olavismo. Então, o Olavo está coordenando um monte de caras para ele ocupar todos os lugares, né, na Câmara, no Senado, no Ministério, e mandar no Brasil. Ou seja, por um lado você tem um bando de picareta e do outro lado um bando de otário. E eu vejo isto, gente, você nem imagina como eu fico consternado com isso. Eu vendo essas opiniões do general Santos Cruz, por exemplo, ele não tem a menor ideia de quanto ele é burro. Ele não é burro naturalmente, evidentemente, ele é burro por falta de estudo, falta de prática. Se você pensar assim, quando esse sujeito estudou, por exemplo, estratégia comunista? Nunca. Ele não sabe nada a esse respeito. Quando que ele estudou o fenômeno do poder em si? Nunca. Então é evidente, ele vê um monte de cara que parece olavista, ele já entende que existe um macro grupo olavista coordenado daqui da Virgínia com a finalidade de ocupar postos no governo e mandar em tudo. Que é uma coisa que, assim, para mim nunca me interessou, eu acho uma chatice, tá certo? E acho que todos os caras que se elegeram usando o meu nome, é claro que eu não posso ir atrás de um por um e punir um por um, isso seria mais loucura ainda, né? Mas o sujeito acreditar que isso é uma ação minha, não é o quê? Precisa ser muito burro, de fato. Não apenas burro, mas não tem imaginação. Não é capaz de imaginar que as coisas sejam diferentes do que ele está pensando naquele momento. Isto é, assim, é endêmico no Brasil. Então, também é endêmico o argumento ad ignorantiam. O que o sujeito não sabe, ele crê que não existe. Esta semana mesmo apareceu na Câmara Estadual, Assembleia Estadual da Bahia, um deputadinho chamado Sargento não sei o quê. E disse: esse Olavo não fez nada pela pátria, ele é um total desconhecido, ele não merece essa condecoração. Então, bom, talvez eu não mereça a condecoração, mas dizer que eu não fiz nada é o fim da picada, porque você vê a massa nas ruas gritando que eu fiz. Mas o cara nem leu os meus livros, nem leu meus artigos e nem ouviu a massa gritando, ele não sabe de nada e diz que não existe. Então é assim, é uma ignorância quase inimaginável, ultrapassa-o. Isso não acontece em outros países, gente. Quer dizer, pessoas dando palpite sobre coisas que elas ignoram totalmente, você não vê aqui, você não vê na Alemanha, você não vê na Inglaterra. Você vê gente muito enganada sobre certas coisas, como por exemplo o Stephen Hawking está muito enganado sobre certas coisas, mas você não pode dizer que ele desconhece tudo a respeito. Ele conhece pelo menos aquilo que ele estudou. Não é isso? Então, eu, quando eu leio as coisas que as pessoas escrevem a meu respeito na mídia brasileira, é tudo imaginário. Absolutamente tudo. Não tem um fato ali. Mesmo que eu explique o fato para o sujeito, ele não entende, porra. É? Se eu disser essas coisas para ele, você sabe o que o sujeito entende? Ah, sim, ele tem o grupo, ele está querendo tomar o poder e ele está disfarçando, fazendo de conta que não é isto, para tomar o poder mais facilmente. Ou seja, o cara não sabe o que é um escritor, não sabe o que é uma vocação de escritor, não sabe o que é uma vocação de intelectual, de fato não sabe. Ele só entende o quê? A atividade política, que é a luta pelo poder. Ele não tem ideia de quanto a atividade intelectual em si mesma pode consumir de tempo e de energia, ao ponto de que, se eu fosse me dedicar à atividade política, eu estaria liquidado. Você imagina, por exemplo, o sujeito pode escrever até um livro bom nos intervalos da atividade política, mas não vai ser um livro de importância filosófica nem científica. Por quê? É o livro que está tentando juntar os amigos contra os inimigos. Tem várias pessoas que escreveram livros assim. Eles leram alguma coisa dos meus artigos e ficaram anticomunistas e passaram a escrever livros anticomunistas. Mas eles estudaram o comunismo? Não. desprezam tanto o comunismo que não precisa estudar. Meu Deus do céu! Ali no meio comunista, entre os pensadores comunistas, gênios, eles são gênios fantásticos. George Lukács é um gênio fantástico, não é isso? O próprio Karl Marx, Karl Korsch, muitos outros. Você não pode entrar com essa arrogância, né, e achando que porque o regime socialista é inferior ao regime capitalista, e porque ele produz menos dinheiro, então o comunismo não tem poder nenhum, está condenado, está acabado. Então, olha, em primeiro lugar, o sujeito que acredita que o comunismo é ideologia é um cretino. O comunismo tem 50 ideologias diferentes. Acredita que o comunismo é uma doutrina? Não, ele tem 50 doutrinas diferentes. O comunismo é um fenômeno de unidade estratégica entre doutrinas e ideologias que podem ser até incompatíveis entre si, mas que se mantêm fiéis à unidade da estratégia. Mesmo quando tem briga dentro da esfera estratégica, como teve, por exemplo, entre trotskistas e stalinistas, mesmo aí eles estão unidos dentro de uma estratégia global. O objetivo deles é o mesmo. E esse objetivo é o poder mundial. Quanto de poder mundial? Ilimitado. Por quê? O regime comunista, economicamente, ele é inviável. Portanto, nada que um governo comunista faça para controlar um país vai satisfazer o seu ideal de poder. Ele sempre vai precisar de mais poder, porque ele nunca vai conseguir fazer o que ele quer. Então, isso quer dizer, isso é um traço do comunismo mundial, traço infalível. O desejo de poder é ilimitado e crescente. E quando falha numa área, ele pega outra área. Eles não conseguimos juntar aqui, vamos dizer, as vítimas econômicas, vamos juntar as vítimas sexuais, os caras que estão frustrados sexualmente. Serve até isso, né? Então, olha, eu raciocinei muito sobre o fenômeno comunista. Eu passei por todos os erros que essa pessoa comete, hoje eu passei por todos eles. Pensar que é uma ideologia, pensar que é um regime econômico, pensar que... Você entendeu o que é o comunismo? E entendo que ele é uma unidade de tipo estratégico, tático e psicológico, tá certo? Sem nenhuma unidade doutrinal e ideológica. Portanto, você entender a ideologia comunista, bom, em primeiro lugar, tem um problema. Qual delas? Não é isso? Então, ali existe, dentro do comunismo, existe ideologias que são absolutamente antagônicas. Eu mesmo citei, vamos dizer, Karl Marx diz que a posição de classe do indivíduo determina a sua ideologia, e tem outro, 100 anos depois, que diz que a propaganda comunista cria a classe que ela vai representar. Essas duas teses são absolutamente antagônicas e ambas são igualmente comunistas, e os dois propositores dessas teses são tidos como líderes comunistas importantíssimos, muito respeitados. Então, também existem pensadores que não são comunistas, né? Mas que dão suporte ao comunismo em pontos essenciais. O Maurice Merleau-Ponty era um desses. Ele nunca foi comunista na vida. Só que ele achava a ditadura comunista, ditadura Stalin, a coisa mais linda do mundo, mais justificada do mundo. Depois ele voltou atrás. Mas enquanto ele pensava assim, ele estava ajudando, e o argumento dele era importante para os comunistas. Não é isso? No Brasil, nós tivemos o padre Henrique Lima Weiss. Ele nunca foi formalmente comunista, mas ele foi a base, né, de toda a esquerda católica, a base de organização de toda a esquerda católica, inclusive a Teologia da Libertação. E era um filósofo de altíssimo gabarito. Então, em volta do comunismo ainda tem esses tipos que são enormemente complexos. Sem estudá-los, você não vai entender nada. Agora, todo esse pessoal que entrou aí para a direita nos últimos anos, entrou por quê? Antigamente não existia direita no Brasil. Você não tinha uma opinião direitista circulando, nada. No máximo você tinha opinião a favor do regime liberal, da economia liberal. tipo Roberto Campos. Ele nunca falava nada contra o comunismo, falava a favor da economia liberal. Mostrava que funcionava melhor, etc, etc. Isso era o máximo de direitismo admissível no Brasil. Os intelectuais esquerdistas mais famosos nunca tinham sido criticados em nada. Eram pessoas intocáveis, tipo Marlene Achaui e outras, né? Daí, quando eu lancei o livro do Imbecil Coletivo, foi um escândalo, evidentemente. E eles não sabiam o que responder, por quê? Porque nunca tinham sido atacados. Não estavam acostumados com isso. Então, o que fizeram? Ah, vamos ignorar. Deram uma de Mourão. Não respondemos. Né? Não vão descer a esse ponto. Gentalha, gentalha. Que é que nem o cara do... Como é que chamava os freitas isso? Era o Kiko. O que... É assim, você se faz de importante porque você tem medo, você tem tão medo, né? E você faz de conta que o seu medo é uma superioridade. Sabe que não vai poder discutir, então, ah, não vou dar a esse cara, né, a honra de uma discussão. Todo mundo agiu assim. Não funcionou, falaram, então vamos fazer o contrário, vamos falar todo mundo mal dele ao mesmo tempo e não dá para ele a chance de uma resposta, porque se eu fosse responder esse pessoal, eu teria que ficar escrevendo 1.000 páginas por semana, eu não posso fazer isso, e todos vocês falam o que quiserem. Mas não funciona, porque você vê na rua o povão dizendo lá, obrigado, Olavo, viva Olavo. Não funciona fora do círculo de elite, mas na elite funciona. A elite acredita 100% nessas coisas, que ela não tem a menor ideia do que ser. Né? Então, isso significa que, na medida em que a elite tem esse pensamento, os caras que entraram na política através da direita e começaram a subir na vida, eles vão ter que aderir à elite, porque o que eles queriam era tornar-se membros da elite. Não queriam derrubar a elite, nunca pensaram nisso. Né? Pega aí cara que nem esse Alexandre Frutta. Alexandre Frutta queria derrubar a elite? Não, eu quero sair do teatro pornô e virar um cidadão respeitável. Etc. Então, já para se respeitar, precisa falar mal do Olavo, também vou começar a falar. É muito simples, né? Então, são pessoas que são Zé Ninguém, não são nada, e que arrumaram uma chance de subir na vida. Claro que eles vão aderir ao pensamento da elite, mas muito rapidamente. Né? Mesmo que isso os queime, né, eleitoralmente. Então, o sujeito vai ser deputado de um mandato só, mas enquanto ele estiver lá dentro, ele vai ter que pegar bastante dinheiro, porque sabe que vai ter um mandato só, tem que enriquecer rápido, né? Então, o que o pessoal imagina como sucesso do Olavo de Carvalho, quer dizer, que é a eleição desses vagabundos todos, não é sucesso nenhum. Sucesso, para mim, é o efeito que isso teve, por exemplo, em alunos como o Flávio Gordon, né? O Ronald Robson, né? O Rodrigo Gurgel, muitos outros, pessoas de talento, né? O Érico Nogueira, a Lorena Miranda, que estão criando a alta cultura do Brasil daqui 20 anos. Estes podem mudar o rumo do Brasil. Os deputados, senadores não podem, gente. Eles estão dentro da máquina. Né? E o único jeito de você derrubar a máquina é de fora dela. Estando fora e não aceitando a autoridade dela em nada. Por isso é um projeto de lei. Pô, eu desprezo o projeto de lei. Projeto de lei, para mim, é a coisa mais inútil que existe. Né? Então, porque a lei, meu filho, a lei não tem poder por si. A lei depende de como o juiz vai interpretá-la. E se os juízes estão todos de um certo lado, eles vão interpretar todas as leis do lado que lhes interessa. Então, o que vai decidir o rumo das coisas? É a lei? Não, é a que está na mente do juiz. E o que está na mente do juiz é um fator o quê? Cultural. Então, a guerra cultural é a única coisa que importa, mas tem que ter a guerra cultural contra o inimigo certo. É isso. O que é o inimigo certo? Eu digo, olha, o inimigo certo é o comunismo, mas não no sentido que tipos como Marco Antônio Vio imagina, que é uma ideologia a favor da estatização dos meios de produção. Não. O comunismo como realidade concreta, isso é, como organização mundial, um poder mundial, que tem lá a sua michórdia ideológica interna, mas que funciona apesar da michórdia. Ou seja, eles descobriram um padrão de unidade superior à unidade ideológica. E isto é o que o Lenin chamava do centralismo democrático. Se nós estamos todos do mesmo lado, nós podemos aqui dentro divergir quanto queira. Então, também expresso pelo Herbert Marcuse com a tolerância repressiva. Toda tolerância para com a esquerda, nenhuma para com a direita. Ou seja, o pessoal da esquerda pode divergir quanto queira, não tem problema. Mas o Stalin não concordava com isso. Ele achava que dentro da, tem que eliminar a oposição dentro da própria esquerda. Mas não funcionou. Então, logo em seguida, descobriram, né, o centralismo democrático de novo. Então, com ele até hoje. Então, o grande problema é o comunismo, gente. É o movimento comunista. Né? Não é a inflação, não é a corrupção, não é a violência, não é a... essa reforma, aquela reforma, nada, tudo isso é secundário. Tudo isso, todos esses problemas são efeito do poder comunista, meu Deus do céu. E esse poder comunista é avassalador. Tanto que o anticomunismo está proibido no Brasil há 50 anos, 100% proibido. Ele está proibido na mídia, está proibido nas universidades, está proibido na política, está proibido no Congresso Nacional, está proibido nas falas dos ministros, eles não podem falar contra isto. Qualquer um que fale contra isso é massacrado, é acusado de tudo. Ele fala disso, no dia seguinte aparece uma foto da mãe dele no puteiro, onde ela nunca esteve, coitada. É? Então, o anticomunismo está proibido e a perseguição ao anticomunismo é a força dominante no Brasil. Ah, mas nós temos que resolver o problema da Previdência. Você não vai resolver o problema da Previdência. Por quê? O pessoal comunista não deixa. Ou então vai exigir tanto de você para aceitar aquela porcaria que você vai ceder tudo para ficar com um pedacinho. Ora, por que que o pessoal chamado direitista não entende que este é o problema? Por exemplo, acha o Foro de São Paulo. Todo mundo achou que o Foro de São Paulo tinha acabado. Por quê? A Globo não falou disso durante 3 semanas, então quer dizer que acabou. Eles já estão lá se, né, se refazendo, fortalecendo de novo e vão voltar com tudo. Fala alto. Eles não conseguiram sequer impedir que a lei, que era a sim, permissão para cidadão da não Amar, conseguir, a direita eleita recentemente, não conseguiu sequer defender um decreto que já estava assinado pelo presidente da República. Decreto que atendia uma decisão popular de 2005. Vocês não conseguem defender nem isto. Então o que é essa direita? Isto é um bando de carreirista, de vigarista. Não se pode confiar em nenhum deles, nem, mas nenhum. Para não dizer que é nenhum, digo que tem duas candidatas que eu disse que votaria nela se estivesse aí, que foi a Joyce e a Bia Kiss. Eu não sei nada contra elas, não quer dizer que elas façam tudo certo sempre. Mas nenhuma se meteu em treta. Né? Eu também não sei em que medida elas entendem o que eu estou dizendo. Espero que entendam. Né? Mas... você ouviu algum general falar dos perigos do Foro de São Paulo? Não. Algum senador? Não. Eles falam assim, de coisas genéricas, tipo o banditismo, a violência. Não, nem banditismo, nem isso eles falam, é violência. Né? Ou a corrupção, etc. Mas do ponto central, que é o movimento comunista, eles nunca falam, porque eles têm medo, eles são servos do movimento comunista. Uns porque acreditam nele, outros porque são amigos, outros porque levaram dinheiro, e outros simplesmente porque têm medo. Então, existiu alguma situação no mundo onde o anticomunismo fosse tão proibido quanto na União Soviética ou na China? Existe o Brasil. Se você pegar assim, quantas teses anticomunistas foram aceitas, não digo aprovadas, aceitas para exame, em todas as universidades brasileiras, eu já respondo, nenhuma nunca. Não pode. Quantos anticomunistas, professos, escrevem na mídia? Nenhum. O que tem de direita na mídia é o quê? O João Pereira Coutinho, o Pundeu, né? É isso, é aquele negócio bonitinho assim, né? Ah, nós temos que ser moderados, nós não podemos, né? oprimir as pessoas. É assim. Agora, a exigência de moderação é sempre só para um lado. Hein? Alguém exigiu que eu chegar no Foro de São Paulo? Não, vocês têm que ser moderados, vocês têm que parar de aprovar ditaduras genocidas, vocês têm que parar de aprovar, né, gangues de narcotraficantes, gangues de sequestradores, vocês têm que ser moderados. Não. A moderação é só para a direita. Né? E isso aqui, assim, o exército inteiro pensa assim. Não tem um general anticomunista. Tem general antirradical. Quem é o radical? Olavo de Carvalho. Quando que eu saí pregando morticínio por aí? Quando que eu saí defendendo algum regime genocida? Nunca fiz isso. Mas o radical sou eu. Porque qualquer anticomunismo no Brasil é radical. Então, este é o problema brasileiro, gente. Esses caras que destruíram a economia brasileira são todos comunistas. Todos. Você tem comunista por convicção, comunista por interesse, comunista por covardia, por mil motivos. Mas são todos comunistas. Agora, chega aí o Viu e diz, o Lula não é comunista, porque ele nunca estudou Karl Marx. Eu digo, escuta, quando eu estava nesse meio esquerdista, sabe quantos comunistas eu conheci que tinham lido Karl Marx? Três. Três. Tinha eu, tinha o Nabor Carlos de Brito, que já era um homem de 70 anos na época, e tinha um rapaz que era sobrinho do governador do Rio, que estudava tudo, então estudava Karl Marx também. O resto, não. Se você pegar assim, você pega o cara que é o Rui Falcão, que depois virou presidente do PT, que eu conheci muito bem, ou Zé Dirceu, quanto de Karl Marx ele lê? Se ler um manifesto comunista foi muito. O conhecimento que eles tinham era totalmente superficial, mas era suficiente. Porque ser comunista não é aderir a uma ideologia ou a uma doutrina. Ser comunista é pertencer a um movimento, ter um lugar dentro do esquema. É isso que é ser comunista. Quem teve um lugar mais importante no esquema comunista do que o Lula? Ninguém, nem o Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes não fez pelo comunismo um centésimo do que o Lula fez. Lula foi o cara que salvou o movimento comunista no continente e organizou, criou a maior organização política que já existiu no continente, que é o Foro de São Paulo. Então, esse é o herói do comunismo, meu Deus do céu. Agora, aparece sempre de gente, ele não tem nada de comunista. Ora, você negar que exista o seu inimigo, não impede que ele continue batendo em você. Então, aparece sempre, né, o cara como Neumann, né, cuja cultura filosófica e política é mínima, é um homem que só lê jornal. Né? O Lula nunca foi comunista, o Bill também é a mesma coisa. O que vocês entendem disso? Vocês nunca estudaram nada de comunismo. Vocês tanto não estudaram que vocês se acham superiores a ele. Agora, por exemplo, eu tinha a coleção inteira da revista Civilização Brasileira. A revista Civilização Brasileira foi criada pelo Enio Silveira, da editora Civilização Brasileira, para ser o centro do debate comunista após o golpe de 64. Ou seja, nós vamos discutir aqui qual foi o erro que nós fizemos e como nós temos que reconstituir a nossa estratégia. Acompanhe aquilo. Vê se a direita hoje é capaz de fazer um treco daquele. Mas nem pensar, gente. Aqueles comunistas que estavam lá escrevendo, Carlos Nelson Coutinho, o Leandro Konder, eram milhões de vezes superiores a toda a nossa direita. E é por isso que eles conquistaram o poder. E é por isso que a direita, mesmo ganhando uma eleição, não tem o poder. É por isso que no dia seguinte que ela ganha a eleição, ela já começa a entregar tudo para o adversário. Ela não tem consistência própria. Eles também têm um componente que os torna superiores à direita. Eles têm uma solidariedade interna que a direita nem... Isso é fundamental. Comunista é solidário com o comunista. Eles têm este senso de companheirismo, de lealdade, de ajuda mútua, que na direita ninguém tem. Eles só tem vigarista, ladrão, que um quer ferrar com o outro, ferrar com aquele mesmo que eu conheço um monte de cara que a vida dele consiste em duas coisas: pedir favor, para mim, e falar mal de mim no dia seguinte. Não vou citar nomes, mas olha, assim eu, de memória eu tenho uns 20 na cabeça agora. Isto é a direita brasileira. A direita brasileira é moralmente inferior à esquerda. muito inferior. Ela tem, as ideias dela são mais certas, evidentemente, mas quem vive segundo suas ideias? Para viver de acordo com as suas ideias, primeiro você precisa ter, essas ideias precisam ter custado alguma coisa para você. Eu vivo de acordo com as minhas ideias porque elas me custaram muito. Mas o sujeito que mal acabou de ler, sei lá, ele leu o livro do... Leu aqui, Não, Senhor Comuna. Pronto, mudou de lado e no dia seguinte... Você acha que ele vai viver de acordo com aquilo? Ele fala, claro que não. Aquilo é só um distintivo que ele pôs ali para se eleger. Usou o autor, coitado, né, como um instrumento de propaganda e pronto, ele não vai ser fiel a esse autor porque ler o livro não custou nada. Então, você só é fiel a ideias que lhe custaram muito trabalho, né? Às vezes custaram sofrimento. Muito bem. Então, deixa eu ler aqui este paragrafinho do Wolfgang Schmidt. Diz, a filosofia e a ciência são fundamentalmente opostas. Enquanto a filosofia trata os conceitos como auxiliares provisórios na busca de um objeto transcendente, eu já explico o que ele quer dizer com objeto transcendente, o cientista, por sua parte, se engaja num processo de fechamento epistêmico em busca do fenômeno definido ou condicionado por esse processo mesmo. Isso aqui é a essência de tudo que eu estou falando. Está muito condensado, está meio difícil, eu expliquei mais detalhado, mas estão dizendo a mesma coisa. Então, é o seguinte. Na filosofia, dado um conceito, a preocupação do filósofo é saber se isso corresponde a algo fora da mente dele, fora do esquema epistêmico dele. Né? Se existe, pois, uma realidade que chama transcendente, transcendente ao espírito humano. Não é isso? Pode ser um objeto de ordem física. Por exemplo, aqui eu estou vendo uma mesa. Essa mesa é apenas uma representação na minha mente ou ela tem algo em si mesma, que não depende de mim. Né? Isso é uma discussão filosófica de séculos. Né? Para o cientista físico, nada disso interessa. Ele cria o esquema epistêmico e ele só se interessa por aquilo que entra dentro daquele esquema epistêmico. Aquilo que não está no esquema epistêmico da física não pode ser estudado por métodos físicos. É a coisa mais óbvia do mundo. Né? Então, a ciência só estuda aquilo que ela mesma recortou e definiu. E o objetivo dela é chegar, vamos dizer, à máxima correspondência possível entre o modelo que ela escolheu e os dados obtidos na experiência. E isto é tudo. Nem sempre dá para fazer isso, porque às vezes você tem vários modelos diferentes e todos eles combinam com a experiência. E daí eles dizem, bom, nós não podemos saber nada mais além disso. Não pode por métodos físicos, meu Deus do céu, por outros métodos você pode, mas em física isso não significa nada. E o físico pode chegar ao absurdo de dizer, como o Hawking, que não há experiência se não há um modelo anterior. Então eu penso, né, o bebê acordou, fez cocô na fraldinha e está chorando, né, baseado em que modelo físico anterior? Ou seja, se não há experiência sem um modelo anterior, a experiência simplesmente não pode começar. Então o homem está trocando o seguinte, trocando a ordem natural das coisas. Você observa um fenômeno que você não entende e daí você começa a criar, estruturar modelos para ver se consegue descrevê-lo ou explicá-lo. Ele faz o contrário, o modelo vem antes, a experiência vem depois. Isso é assim, radicalmente impossível, não é uma ideia que nem mereça ser discutida, essa é uma espécie de kantismo elevado às suas últimas consequências. Nem mesmo o Kant disse isso, nem mesmo o Kant teve a cara de pau de dizer uma coisa dessa. Quer dizer, elevar o negócio do modelo assim, a esta onipotência. Nesse então, é claro que a experiência real não era propriamente o campo mais desenvolvido na cabeça do homem que passa a vida sem poder se mexer, sem poder falar, sem poder nada. Então, ele vive num mundo de pensamentos, de raciocínios, etc. A experiência real é muito Kant também era assim, mas não tanto quanto ele. Eu não estou acusando o cara por causa disso. Estou simplesmente tentando explicar. É isso. Então, agora, pessoas que têm a experiência real, intensa, quando ouvem dizer que precisa de um modelo para estruturar a experiência, falam, então, você está brincando comigo. Eu, por exemplo, não acredito que o cérebro tenha essa importância que as pessoas estão dando. Se tentar buscar a explicação do conhecimento humano no cérebro, é como você tentar explicar, por exemplo, o sujeito deu um tiro e acertou o tiro. Você vai explicar o acerto do tiro pela mecânica do rifle, sem levar em conta o lugar onde estava o animal ou o alvo no qual ele acertou. Ora, você acertar um tiro não depende da mecânica interna, mas depende da relação com o alvo, por exemplo, da presença do alvo. Então, isso é tudo. Agora, toda esta fantasia que se constrói em cima de cérebro, tentando explicar o mundo inteiro pelo cérebro, é tão absurdo pelo simples fato que o cérebro não passa de um objeto físico, entre outros, dentro do mundo. Portanto, ele não pode ter mais coisa dentro dele do que dentro do mundo. Não é possível, porque ele está dentro do mundo e não o mundo dentro dele. Não é isso? Então, eu sempre pensei que devia levar essa investigação no sentido exatamente oposto, em que a estrutura do mundo físico em torno determina a nossa capacidade cognitiva. Eu sempre uso o exemplo das direções do espaço. Eu não criei as direções do espaço. Eu fui botado dentro dela quando ela estava na barriga da minha mãe. Depois fui para fora e daí vi as direções do espaço de maneira mais direta. Eu não as criei. Eu tive que aprender a me orientar dentro delas. Não é isso? Do mesmo modo, vamos dizer, a relação entre, vamos dizer, entre o seu peso e o chão. Fui eu que criei isso. Eu tenho o peso que eu quero, o peso que eu inventei. Claro que não, eu vim com um peso determinado. E com uma força física determinada, eu posso aumentá-la, é claro, fazendo ginástica, etc. Mas eu tenho a que eu tenho e não a que eu quero ter. Não é isso? Quando você vê um bebê no bercinho esticando a mão para pegar uma coisa que está obviamente fora do alcance dele, né? A mamadeira está ali e ele... Foi o cérebro dele que criou essa distância. Ao contrário, ele vai ter que, como dizia o Augusto Conte, né, regrar o interno pelo externo. Isso é uma coisa muito certa que o Conte dizia. O mundo externo é infinitamente superior a nós. Ele é mais inteligente do que nós. Por exemplo, eu penso assim, se você pegar alguns minerais, a mineralogia inteira está nelas. Instantaneamente. Quanto tempo eu levo para ter a mineralogia inteira dentro do meu cérebro? 20, 30 anos. Não é isso? Sei lá, você pega o Afonso, ele estuda os terremotos, né? Ele é um sismólogo. Tem muito bem. O terremoto já vem com a sismologia inteira. E o Afonso? O Afonso leva 30 anos para entender aquele negócio. Então, é claro que não somos nós que estruturamos o universo externo. O universo externo estrutura a nossa mente, a nossa inteligência. Tudo, na verdade, não é isso? Não só o universo externo físico, mas o universo externo humano também. Alguém teve que me ensinar a falar. Se me soltar no meio dos lobos, eu não vou aprender a falar nunca. Então, até disso, até desta ajuda externa, eu preciso. Mas esse negócio kantiano que veio inverter tudo, dizer que o conhecimento humano determina o objeto. Isso aí atrapalhou a humanidade de uma maneira que você não imagina. E quando você pensa, lendo, por exemplo, John Dilly, você sabendo que, então, que Santo Agostinho, no século IV, e depois o João Santo Tomás, no século XVI, já tinham resolvido todo esse problema antes de Kant nascer. Então, você entende que, com relação ao Kant, vale aquilo que o César Lattes disse da teoria da relatividade do Einstein. A teoria da relatividade do Einstein atrasou a vida da espécie humana em 100 anos. Tornou mais difícil entender coisas que a gente teria entendido melhor de outra maneira. Mas sabe que no Brasil, mesmo no Brasil, que é a terra do César Lattes, deveria idolatrar o César Lattes, fazer um estátua para ele. Aí mesmo aí o Einstein é intocável. Eu falo, mas não é possível uma coisa dessa. E em geral, os caras que idolatram também não estudaram nada disso. Quando estudaram, estudaram só um pouquinho. Não estudaram os pontos problemáticos. Que prejudica o currículo Lattes. Claro, é exatamente, eu digo currículo látis, meu Deus do céu, você põe o nome do cara no currículo e você sacaneia com a memória dele. Então, teve um outro professor brasileiro que escreveu o livro Gravitação, Efeito Ilha, esqueci o nome do cara, né? Também uma contestação gravíssima da teoria da relatividade. Eu não sou capaz de saber quem tem razão a isso, mas eu sei que se existe alguém contestando, então o negócio não é uma certeza universal. Precisa ser muito esperto para chegar a essa conclusão. Eu não entendi direito a argumentação do efeito Ilha. Vou entender, ainda vou entender. Peço para um amigo matemático me ajudar e acabo entendendo. O dos Resalates, graças a Deus, entendi. Mas levou muito tempo. Eu não sei se ele está certo ou errado, porque eu não sei a questão inteira. Só sei os pontos que eu li. Mas eu sei que isso não é uma certeza tão definitiva quanto eles estão imaginando. Não é isso? Então, eu quando confesso que não tenho certeza de alguma coisa, o pessoal já imagina que eu sou inimigo mortal daquela coisa. Ou então um adepto feroz. Assim não dá, gente. Agora, para nós termos uma classe política melhor, primeiro precisa ter uma classe intelectual muito melhor. Precisa restaurar a ideia da respeitabilidade intelectual, da autoridade intelectual, que no Brasil não existe mais. Né? Então tem que ser autoridade intelectual real, não autoridade universitária, não autoridade burocrática, não a porcaria de um papelzinho assinado por um picareta. Né? Não quer dizer, você não tem diploma universitário. Quem ia assinar meu diploma? Você? Você está louco que eu ia aceitar uma porcaria dessa? Né? Uma nota de R$32,50. Né? Eu estou falando da autoridade intelectual real, quer dizer, o peso efetivo do teu trabalho. Nós precisamos criar algumas centenas de pessoas qualificadas assim. Algumas dezenas eu criei e estão indo muito bem, graças a Deus, mas é muito pouco ainda. Tá bom? Então, vamos voltar semana que vem. Hoje não vou responder pergunta, o negócio foi meio longe demais, tá bom? Até semana que vem, muito obrigado.